que se sola cinco a terra da passarida. Livrar a retaguarda, passarida que sai do pátio autorizado para o estacionamento. Passarida 2230, siga via ainda para o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 1000 e 11 bom voo. Estão 32 no meia, decola 37, chama o controle 1208. Corrigindo, 1198. 1198, uma boa, tá 32 no meia, vamos lá. Passaredo, ali mantém. Passarela 2230, autorizada a decolagem, pistão na 0, 090 graus, 131. Passarela 2230, copia torre? Ah, a linha 0, 0, 5, separado. Ciente, passarela 2230. Papá Charlie Tango Alfa, autorizado táxi, chame na intenção, papá. Passarido 2230, decolado aos 40, chame controle em 119.8. Agora 1198, o passarido 2230, bueno. Santos 283, boa tarde, prepara a bora, agora de Costa Brasília, nível 360. Confirme a saída? Arbor. Obrigado, preparando, aguardando, tenta o GDF, Santos 283. Charlie Tango Alfa, autorizado ingresso na pista, reporte quando alinhado e pronto, cabeceira 17. solo, assim que o TAN sair do pátio, será autorizado, seu pushback. Quer dizer, assim que o TAN sair do pátio, está autorizado o pushback acionamento. Sim, coordene com a equipe do solo, assim que o Marília liberar, autorizado o pushback, normalmente chama táxi. Pacta 3805, 148 ao bordo, 3 horas e 50 ao terra, Galeão. 3805, siga a 23 a Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1011, bom voo. Viu, siga para o ponto de espera. Quando lá, 1805, a torre está 3805, bom dia. Salvador, boa tarde, TAN 3805.010. TAN 3805, autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, vento 100 graus, 139. A linha da cola 10, TAN 3805. Curva à direita, perfil da saída Arbor após Elefa, onde intercepta a rota Pizulu 17, 5443 ao transponder. O controle em 199.8, o TAN 3283. Brasil autorizado, nível de voo 360, rota Pizulu 17, decolada 10. Curva à direita Arbor após Elefa, transição 5443 ao transponder 19.80, controle Salvador, TAN 3283, Singer 8. Cotejamento correto, 08, o portão é próximo do ponto para acionamento e pushback. Portagem já, TAN 3283. Romeu Oscar Bravo Eco, Congonhas, nível 430, pátio 3, a intenção é decolar 10. Pronto, cópia. Papai Romeu Oscar Bravo Eco, Salvador, Congonhas, 430, nível autorizado, decolada 10, primeira curva direita. Descida, saída da El, Lea, Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, após viato do plano de voo. 5406 no transponder, o controle em 199.8, Papai Romeu Oscar Bravo Eco. 3805, decolada às 4:30, chame controle 199.8. Obrigado, 3805. Oi, Salvador, Xander 6320, boa tarde. 3.6 baixa. Cabeceira 10, baixa pra lá. O Xander 6320 tem de pouso que estão na 0, vento 090 graus, 12 anos. De pouso ângulo 0, Xander 6320. controle 19, décima 8, Oscar Bravo Eco. Azul 4089. 1-0-0 a bordo, Galeão 1340, dados copiados. 4089 da Azul, táxi via Índia até o ponto de espera da pistão 0. Quando pronto, foi 1-1-8 decimal meia dúzia. E o controle em 1-1-9 decimal 8. Corrigindo só a torre, 1-1-8 decimal 95, altímetro 1-0-1-0, bom voo. 10 até a ponte. Juliette Alfa Mike, prossiga? Juliette Alfa Mike, confirme então, vai? Chame solo em 1219 para a cópia, o Juliette Alfa Mike. Azul 4089, autorizado ali a manter cabeceira no zero. Curva à esquerda, ingressa no corredor forte, restrito a 1.000 pés, aguardando a ascensão do controle para 055, aguardando a autorização do controle para subir ao 055, controle opera em 1.980, acione 0263, não se responda. Juliette Oscar Mike, copiou a frequência do controle 1.99.8. Ok, gente, quantos a bordo e autonomia? Gente, 2 a bordo. NH agora 1.0.1.0. Para o táxi chame 1895, 1.98.1.95 a frequência da torre, bom voo. Pushback alternamento, táxi 3283.08. Juliette Oscar Mike, Libra Sonata, chame pronto para o táxi. Táxi, chame na taxi, papá, para o cruzamento da pista. O Juliette Osmark está autorizado o ingresso que estão no 7, reporte quando alinhado e pronto, cabeceira no 7. Afirmo, Juliette Osmark. O azul 4089, decolado ao 50, chame controle 1998. 198, azul 4089, muito boa tarde. Boa tarde. Juliette Oscar Max, somente confirmando, está restrito a 1 no meu pés até a liberação do controle. O Juliette Oscar Max, de decolagem pressão no 7, vento 100 graus, 129. Meu tango Sierra Golf, prossiga, é o solo. Tango Sierra Golf, confirma como recebe a frequência do solo. Confirme, a aeronave que chamou a torre. Chame novamente em 1219 o tanco Serra Golfe. Oi, muito boa tarde, Gol 964, vai passar o STEM já baixado para lá. O Gol 964, autorizado pouso pistão na 0, vento 100 graus, 139, cheque trem de pouso. Baixou travou, ele pouso pistão na 0, Gol 964. O Juliette Oscar Mike, decolado ao 54, vai manter a linha do litoral, reporte para o cruzamento da pista 10. Bora para o cruzamento, ok, Mike? Vicente, um helicóptero azul, um Augusta. Ok, um Jet Ranger, é isso? Ele está aguardando para o cruzamento da pista 1028. Já tem mais seguro, se tivesse essa mais que está dando 300 pela direita. Tem condições de cruzar de imediato, não é possível? Negativo, Juliette Oscar Mike. Passa o 360 pela direita, aguardando instruções. Tá, ok. Afirma, 0271. Serra Golfo, tem condições de decolar da presente em direção ao litoral ou pretende seguir até a pista 1 0? Aqui decolará da presente então do parte em direção ao litoral, já comprou que se encontra para interceptar ali no litoral e acender o navio no corredor chefe. Chame pronto para acionamento. Boa tarde, está 3283, 1 centena bola, Ribeirão Preto, 4:50. 283 Fantasma Parque, siga via ainda para o ponto de espera, quando lá 18952, ajuste 1010, com voo. Vira com 1010, e até ainda lá, 5 a bordo, autorizado acionamento. Para iniciar a decolagem, chame a torre na frequência 118, decimal 95, que negar 10, 10, bom voo. Após o cruzamento. Agora após o cruzamento, Mike. O Gol 1964, solo ao 56, libere direitinho, solo 1219. Direita 219, 1964. parem a mão, né? Aguarde só um minuto, copy. 5490 5447. 283, ali mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, bom dia, senhora. São 3283. 964, chega via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 964. Juliette, até Mike, chame controle em 199 decimal 8. 198.95 Tango Chagos. O Tango Serra Golf, aguarde para decolagem. Senhor 3283, informa o tráfego, comprou a Nordeste, a 1.010, não interfere com a sua decolagem. Está autorizada a decolagem, pistão da 0, vento 1.10 graus, 139. Decolagem da 10-3283. Decolado ao 01, chame controle em 119 decimal 8. 98, obrigado, até 3283. Serra Golf, livre decolagem, vento 190 graus, 120. Tango Serra Golf, livre decolagem, vento 190 graus, 119. saudade de Gono 397, sentido a Gilete, autorização Congonhas. Gono 397, autorizado para Congonhas, nível 360, recorda pista 10, saída da El, após Leda e após Bridge, interceptor reforma Zulu 16, segue até Bravo até Zulu, após conforme alta do plano de voo. Controle 199.8, transporta 5446. 360 para Congonhas, decola da 90, saída da Elta, foi Leda após Dix, Deceptor, Zulu, 16, após Bravo da Azul, e após sair com foto rota do plano de voo. 198 controle, transponder 5446. Deixame cruzando a pista 1735, estamos em Gustavo Chagô decolou, curvou à direita para o corredor já. Ao cruzar o final da 35, chame controle em 199.8, Tango Serra Gol. Tango Serra Gol. Emirante Mike, corredor já, corredor forte, boa. Autorizado para Vera Cruz a 1.000 pés. Decolar para a pista 17, primeira curva direita. Ingresso no corredor axé. Controle 199.8. Transponder 0112. Dois a bordo, chame 18.95 a torre para acionamento ajuste 1010, bom voo. Tá legal, três a bordo, gente. Tráfego Salvador, chame 6315, informação de bilhete, autorização Guarulhos 380. Eu chamei 6315, aceita o 36 ou aguarda o 38? 536. Autorizado Guarulhos 360, já informe Zulu 16, decola pista 10, saída da El, Leda, após Leda Bridge, Bridge interceptando informe Zulu 16, segue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota. Controle 199.8, transponda 5465. Autorizado Cristina, para Guarulhos, na uniforme Zulu 16, decolada pista 10, saída da El, vou direto Leda e Bridge. Controle 119.8, transponder 5465, saneamento 315. Saneamento 315, atendimento correto, sem para o feedback, saneamento. Tamara. Área travada, passando terra, não tem livre pouso na pista no 0, azul 4116. Obrigado, Mike, Mike, livre o taxi, chame na intersecção. Salvador, boa tarde, Gol no 885, passando o Índia Serra, embaixo checado. Gol no 885, continua a aproximação, aguarde a autorização de voo. Aguardando autorização, Gol no 885. O Azul 4116, sala 09, libera direito, chame sua aluna 21 desse manual. 029, prato, boa tarde, 4116. Espera, quando lá 1895, ajuste 1010, bom voo. Boa tarde, Azul 4-1-1-4-1. Azul 4-1-1-6 via Alfa Juliette, portão 8. Juliette, portão 4-1-1. Ambiente Mike, autorizado ingresso no 7, pode quando alinhado pronto. Autorizado Aliar e manter cabeleira 1-0. O Gol 1885, solo ao 12, chame solo 12 no decimal 9. 3 ao 9, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 1885. Eu me aqui, Mike, aguarde. Boa tarde, Gol 1885, livrando seu escudo. Boa, Gol 1885, repórter da Juliette. Camarada Juliette. O trip 5490, autorizada a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 119. Ingresso na Juliette, gol 1885. Apesar da Juliette, portão 11, fica atento ao follow mecano através do 62. Ok, livre ingresso na Juliette para o portão 11, atento ao carro do follow mecano, gol 1885. Trip 5490, decolada 14, chama controle em 119.8. 19.8, boa tarde. Salvador, boa tarde. Trip 5626 estabilizado no ILS, dá 10. O trip 5626 tem livre pouso, vento 110 graus, 129, check trim de pouso. Livre pouso, trip 5626, vai informar. Espera aí, daqui a pouquinho. Trem baixo e travado. Gente, 35626. Salvador, muito boa tarde, gol 1164, vai passar Duna. Gol 1164, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Fala, gol na 397, pushback, treinamento no 06. Salva, boa tarde, Golan 397. Obrigado, Tivek, também tem um ataque para o 1-0, Golan 397. 5626, Paulo 18, libere primeira direita, chame Paulo 18, Paulo 18. Libera aqui a direita, chamar Paulo 18, Paulo 5626. Tripe 5626, Alfa, Kilo, Pátio 3. Kilo, Pátio 3. Trem pouso. Trem machucado, livre pouso na 110, gol 964. Ataque 1397, autonomia 48, alterno no galeão, LB 175. Tem apenas a autonomia? Autonomia 48. Dois ataques, Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1010 nautímetros, do governo 397. 1010 nautímetros, autorizado, Apache, Índia, ponto de espera, 1895, boa tarde. Gol 1164, solo 120, libere primeiro direitinho, solo 121, decimal 9. Gol 1974, na escuta da torre? Sinal ILS, baixo travado, boa tarde. Gol 9074, continua para o agora especialista. 7-4. O Gol 9074 tem livre pouso pistão 10, vento 1110 graus 99. Livre pouso pistão 10, Gol 9074. Cópia, Yankee Delta Charlie. 30 Salvador, Vera Cruz, rota direta, 500 pés, decola da 197, primeira curva direita, litoral sul, aciona 0114, e o controle de Salvador, 119, decimal 8. Boa noite. Vetor 1895 com 1010, Yankee Delta Charlie. Direito 219, 9074. Juliette, informação. 42, Kilo, informação, curso, ponto cobra? Ponto cobra. Pesado Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350, saída Pouca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5472, controle Salvador, 1119, decimal 8. Fica autorizado, Upper Whisky 58, Pouca Aracaju, está 10, curva esquerda, 472, transponder, controle após 1119, decimal 8. 5472, portão 5472, eu transpondo e apenas o nível confirmando que não saiu muito baixo a transmissão. 350, ok? 350, confirma. O 6142, está no portão 5, vai chamar para pushback. Correto, é pronto, 142. Cola, boa tarde, gol 9074, está na Alfa. Autorizado, Alfa, Juliette, portão 4, gol 9074. Alfa, Juliette, pro 4, 9074. Correção aqui, pessoal, é post-táxi 6315, Chiné. O fio TDXA, autorizado final, pistão no 7, reporte na final. Gol 1397, visual com aeronave final, pistão no zero. Sim, após passagem da mesa, está autorizado aliar e manter cabeceira no Comando 24, solo aos 26, autorizado backtrack, reporte para ingresso na Taxi Hotel. Sou final no 7, cadê que é? Quilo que é que é, tem livre pouso, pistão no 7, vento 1,00 graus, 139. Livre pouso no 7, cadê que é? Comando 24, ao estacionar, presente ali. O Gol 1397, autorizado a decolagem, instrução no 0, vento 1,00 graus, 129. Decolagem, Gol 1397. Kilo Quebec Serra, solo aos 28, confirme o parque de estacionamento. Gente, autorizado a liberar a direita ao estacionar a frequência livre. Uno 33 a bordo, confere. Afirmativo. Táxi Apache, principal Índia, bordo de espera 14, 118.95, altímetro 10-10, Schneemer 3-5. 1-0-0, Índia, ponto 18.95, obrigado, boa tarde. Cidade Achari, prossiga. E aqui, Cidade Achari, aguarde. Número 397, decolado aos 29, chame controle em 119.8. 19.8, boa tarde. O Yankee Delta Charlie, autorizado táxi, decolagem pista 17, vento 1110 graus, 139. Yankee Delta Charlie, reporte para o solo. O Yankee Delta Charlie, decolado aos 3-1, chame controle em 1-9-9-8. Salvador, boa tarde, 63, 1-5-0-0. 63, 1-5, autorizado a alinhar e decolar de posição 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Linha decola, 1-0-6-3-1-5. Fecha de estacionamento, Schneemer 142. Está no gate 5. Reporte táxi, Schneemer 142. Tomarei táxi. Decolada 6315, decolada 33, chame controle em 1998. 198, boa tarde.